lost it all. But now I see how you were there for me, and I can say, never would have made it. Never could have made it without you. I would have lost it all. But now I see how you were there. Pra quem não conhece a história, há cerca de... Pode baixar um pouquinho aqui no retorno, viu, Zaqueu, por favor. Pra quem não conhece a história, eu tenho quatro irmãos. Eu acho que tenho ainda quatro irmãos. E antes de hoje nascer, eu não tinha nem casado ainda. O meu irmão, o quarto, ele saiu de casa e falou que só voltaria para casa se ele, por acaso, ele conseguisse vencer na vida. Se ele não conseguisse, ele desistiria. E ele não voltaria. E passaram-se 37 anos até que eu recebi um telefonema de um pastor, quer dizer, a minha sogra recebeu. Eu estou abreviando esse ponto porque a maioria já conhece a história. E falando que tinha encontrado... Em dezembro de 2006, encontrou um homem jogado na rua, já estava prestes a morrer, e foi encontrado, foi levado, foi tratado no hospital, foi tratado de uma pneumonia que ele tinha, foi tratado foi refeito, é um novo homem. Eu mostrei, inclusive, aqui a alguns irmãos a foto dele antes e a foto depois, né? Eu não mostrei. Então eu vou mostrar depois. Não mostrei mesmo, não. Mostrei lá na Flórida. E eu fui encontrar com ele. Tirei alguns dias de férias e fui a trabalho para São Paulo visitar algumas coisas. Mas aí eu tirei das minhas férias para fazer isso e ir lá. E encontrei com ele 37 anos depois. Meus irmãos, foi algo tremendo. Eu vi o lugar onde ele foi apanhado, em frente da igreja rodoviária, e existia uma pessoa que estava lá, na mesma situação dele. Hoje ele está recuperado para a glória de Deus. Uma igreja evangélica, igreja metodista de Monte Carmelo, do estado de Minas Gerais. O pastor o recolheu. Eu vi ali a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em cumprir o que diz a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu pai, ele era um servo do Senhor. Minha mãe, ela se tornou uma serva do Senhor depois que meu pai partiu. Mas a promessa de Deus sobre a nossa vida é algo tremendo. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Vale a pena criar os filhos no caminho do Senhor. Eu costumo dizer que quando uma pessoa traz o filho, a filha, à casa do Senhor para consagrar, é um ato de uma importância muito grande. Porque você está consagrando, está devolvendo para Deus, dizendo: Senhor, aqui está o meu filho, a minha filha, eu estou devolvendo para o Senhor, mas se o Senhor quiser me dar para criar, eu aceito. Eu peço tão somente que o Senhor me ajude. Esse é um ato muito importante. Mas mais importante do que trazer um filho, uma filha, para ser apresentado na casa do Senhor, mais importante do que isso, é você viver. Dá para a criança um modelo, um exemplo, para que ele possa ter um referencial de como conhecer a Deus, de como servir a Deus. E meu pai foi isso. Depois de 37 anos, jogado na sarjeta, entregue totalmente ao vício, entregue totalmente à bebida, ele tem a mente perfeita. Não esquece de absolutamente nada. Quando ele se recuperou, que o pastor começou a perguntar para ele quem era ele, ele deu todas as informações, falou o nome de todo mundo. E o pastor me descobriu através da internet e foi para... Não foi do Orkut, não, viu? foi para a lista telefônica da Telemar e encontrou que o telefone que eu comprei há muitos anos atrás, quando a gente comprava telefone, não sei se os mais antigos aqui lembram, lá uma linha era comprada por 1.300, 1.500 dólares, e a gente vivia pedindo favor ao vizinho para poder falar com a minha sogra, falar com a minha mãe, e de repente eu descobri, mas tão fácil, mil e poucos dólares pode resolver essa situação. Comprei o telefone e coloquei no meu nome, e por conta desse telefone, ele me localizou. Glória a Deus. Tive comunhão com ele 2 dias e meio. Passeamos na rua lá em Monte Carmelo, as pessoas apontando para a gente e querendo que a gente aparecesse na televisão. Como é que um caso desse aconteceu em Monte Carmelo? Eles falaram: nós conhecemos isso da televisão, Gugu Liberato fazendo isso, mas aqui em Monte Carmelo aconteceu um negócio desse. E quando foi à noite, a igreja estava cheia. Quando foi na outra noite, a outra igreja, num bairro, estava super lotada. E a gente teve a oportunidade, então, de falar do poder de Deus para aquele povo. Eu continuo tendo contato com ele, ajudando. Ele está trabalhando pela aposentadoria dele, mas está totalmente recuperado. Continua ainda na casa de recuperação. É uma instituição chamada Cristo Vivo, em Monte Carmelo. Então, apenas para vocês terem uma ideia, não dá para passar a emoção toda que eu tive no dia, mas embolou a voz, eu não podia falar. E foi tremendo, foi algo muito, muito importante para a minha vida, ver que Deus continua vivo, respondendo às nossas orações. Amém? Bem, nós lemos a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, que disse: toda a humanidade é como a relva. Eu queria parar para pensar um pouquinho com vocês sobre a brevidade da vida. De vez em quando eu costumo falar que eu fecho os olhos e eu me transporto para São Paulo, quando eu estava tirando a minha carteira de trabalho, que me daria direito a entrar no cinema proibido, cinema censurado até os 18 anos, entrar nos ambientes. E passou tão rápido. Eu estava falando essa semana para a Vânia que eu não tive uma crise quando eu passei dos 20 para os 30. Não tive nenhuma crise, nem entrei em depressão quando eu passei dos 30 para 40, dos 40 para 50, dos 50 para 60. Eu acredito que eu vou me esconder debaixo de uma cama e passar o dia todinho lá quietinho. Eu acho que está chegando a época de sentir o peso da idade. Irmãos, a brevidade da vida é algo tremendo. Outro dia aqui eu falei que muitas vezes nós estamos, sem perceber, nós estamos sentados no meio de transporte, nós estamos num ônibus, correndo a toda velocidade. E muitos estão indo nesse ônibus, ou nesse avião, nesse navio, nesse meio de transporte, caminhando para a eternidade em uma velocidade tremenda. E não se pergunta: o que é que estava escrito lá na frente antes de entrar? Qual o destino? Para onde você está caminhando? Você está indo para a eternidade. Mas com quem você está indo? Essa, na realidade, não é a minha pergunta. Nós estamos numa viagem, estamos caminhando a uma velocidade tremenda. Mas nesta viagem existem 3 categorias de passageiros. Existem aqueles que estão caminhando, estão viajando na primeira classe, na segunda classe e na classe econômica. Ou seja, primeira classe, business class, para quem viaja daqui para o Brasil, aqui dentro dos Estados Unidos, ou a economic class, que você viaja lá no finalzinho. E o que é que significa isso em termos espirituais? O que é que significa primeira classe nessa viagem para a eternidade? Primeira classe significa que você está caminhando, você está nessa viagem, você está indo certo de que você é salvo. Você é salvo, sabe que é salvo e não abre mão para ninguém. Você é salvo. A segunda classe são aqueles que sabem que não são salvos, mas querem alcançar a salvação. Sabe que uma hora ou outra vai acontecer um milagre e ele vai entrar na primeira classe. E os de terceira classe, que são aqueles que não são salvos, sabem que não são salvos, e eles pouco estão ligando para a salvação. São aqueles que são indiferentes ao destino da alma. Aqueles que pouco estão se importando com o que vai acontecer. Meus amados, eu li recentemente, lendo um livreto, contava a história de um homem que, de repente, percebeu que alguém corria atrás do trem. Aqueles trem antigos que a porta não fechava. Corria, corria, corria, e finalmente ele conseguiu se agarrar e entrou. Quando ele entrou, ele caiu ali no chão e um homem olhou para ele e falou: mas você precisou correr desse jeito? Ele estava exausto. Chegou ao fim de todas as suas forças. Ele disse: mas valeu a pena. O próximo trem só passa daqui 4 horas. Eu ganhei 4 horas. Agora, será que não vale a pena correr, se esforçar? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: olha, eu me estico, eu me esforço, eu me estico para alcançar o alvo. Mas será que nós estamos nos esforçando realmente para alcançar o alvo que Deus tem colocado diante de nós? Será que salvação é algo tão importante? Para aquele homem, 4 horas foi importante. Para mim, para você, será que nós estamos nos importando com a salvação? Estamos nos esforçando? Seríamos capazes de correr desse jeito? Talvez não. E aqueles que não estão se importando com isso, lembre-se de uma coisa: você, se não se preocupa com a sua salvação, se você não se esforça, se você não luta, se você não batalha, se você não procura se separar para Deus, se santificar para o Senhor, você está preocupado com o aqui e o agora. Esse é o lema da nossa época. Viva o aqui e o agora. Viva com toda a sua força. Aproveite o seu tempo. É hoje, é agora. Existe um provérbio espanhol que diz o seguinte: o caminho do logo, o caminho do agora, conduz ao nada. Quando você vê que você chegou no final da sua carreira e você não conseguiu absolutamente nada, você está tão só preocupado com aquilo que você pode conseguir aqui agora, aí você está com o seu olhar tão somente voltado para o chão. As pessoas que valorizam o espiritual são pessoas que se preocupam com o amor que Cristo demonstrou lá na cruz, que tem consciência de que, se não for por Cristo, é condenação eterna. São pessoas que pensam sobre a brevidade da vida, vê que o tempo passa tão rápido. E se nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, sem estarmos acobertados pelo sangue vertido na cruz, sem o perdão dos nossos pecados, vamos ter que enfrentar o terror de tormento eterno. Tormento eterno. Mas isso não é coisa para se pensar. Não é, eu gostaria de subir aqui à igreja e escutar isso, afinal de contas, isso é duro demais. Saber que eu vou perecer eternamente, eu vim aqui buscar força e energia para poder enfrentar mais uma semana. É importante você encontrar força e energias para enfrentar mais uma semana de luta e de dificuldade, mas mais importante é você saber que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque se você perder os bens, é muito. Tem muita gente aí apavorada, triste, desanimada, deprimida, porque tem perdido casa, perdido carro, perdido emprego, perdido isso, perdido aquilo. Perder os bens é muito. Perder a saúde é mais ainda, é pior ainda. Mas perder a alma é perder algo irreparável. Daí a importância, que jamais pode ser remediado. Pedro nos escreve a fim de que levemos em consideração a brevidade da vida. Veja que diz ele aqui: toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Eu queria poder meditar com vocês hoje à noite em três coisas que qualquer ser humano necessita. A primeira coisa que a gente precisa é encontrar o caminho da salvação. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer perecer eternamente no inferno. Ou quer? Tem alguém aqui? Então você precisa conhecer o caminho da salvação. Agora, voltando um pouquinho, existem pessoas aqui. Tenho certeza absoluta que existem pessoas aqui que estão tão preocupados com o aqui e o agora, que segundo o ditado espanhol, não leva absolutamente nada, porque estão preocupados com o aqui, o logo, que nem sequer para pensar o que é que vai acontecer se de repente você partir, se de repente Jesus voltar. Não para pensar. Então eu quero encaminhar isso para mim e para você. Nós necessitamos de três coisas. Primeiro, encontrar o caminho da salvação. Existiam pessoas no tempo da igreja primitiva que estavam tão preocupadas com isso, que uma mulher, diz a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 15, 16, que uma moça, ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela fazia adivinhações e as pessoas faziam investimentos, as pessoas ganhavam dinheiro com as predições daquela moça. E a cidade, então, ela foi tumultuada com a presença de Paulo e de Silas, que estavam pregando o Evangelho. E aquela moça, então, começou a acompanhar Paulo e Silas, e diz a palavra de Deus que ela começou insistentemente dizendo: olha, esses homens, eles estão falando a verdade, eles estão apontando para vocês o caminho da salvação. Vocês acham que a cidade ficou grata? A cidade não agradeceu absolutamente nada. O fato dela ter confirmado, de ter reafirmado que Paulo e Silas estavam explicando como eles poderiam alcançar a salvação, eles não queriam saber disso, eles queriam saber de lucro. Eles queriam encher o bolso. Era isso que importava. Porque a palavra de Deus diz que Paulo de repente se voltou e diz: sai, demônio dela. E ela ficou então totalmente livre. E aí os homens queriam tirar proveito novamente da situação, e ela já não acertava, porque o demônio tinha largado o corpo dela. Qual foi o resultado? Paulo e Silas na prisão, porque eles estavam preocupados com aquilo que poderia trazer lucro para o aqui e para o agora. Você está começando a entender o que é que o Senhor está querendo me levar a fazer com que você pense? Será que vale a pena insistir? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar os nossos bens, e depois o reino de Deus vai ser acrescentado. Não. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. É isso que diz a palavra de Deus. Eu falei que nós precisamos encontrar o caminho da salvação. E eu me recordo, quando ainda bem jovem, faz bastante tempo, eu ficava: Senhor, me mostra o caminho. Em nome de Jesus, se eu mostrar o caminho, eu prometo que eu vou andar. Aí quando eu encontrava a turma da caipirinha, de jogar umas cartinhas, os 21, os 31, virava a noite. Aonde tinha, agora são as baladas, mas naquela época eram os bailinhos. Aonde tinha um bailinho lá em São Caetano do Sul, estava eu lá correndo atrás. pior, que eu já contei aqui para vocês, que no outro dia eu voltava para casa deprimido, arrasado, pior do que tinha saído, sem dinheiro, de ressaca, cansado. Mas um dia Jesus me encontrou. Não significa dizer que eu sou perfeito, tenho falhas. Não olhe, por favor, para mim como super-herói espiritual. Eu sou cheio de defeitos também, mas pela misericórdia de Deus, Ele não desistiu de mim, foi o que nós cantamos aqui no início. E eu agradeço a Deus todas as vezes que eu acordo, eu digo, oh meu Deus, o Senhor não desistiu de mim, eu estou aqui. Glória a Deus. Como encontrar o caminho? Jesus, lá no livro de João, no capítulo 14, quando os discípulos começam a ficar inquietos e preocupados pela partida dele, ele diz, olha, não se perturbem, não fiquem angustiados, crê em Deus, creia também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas na frente um pouco, ele diz, e vós sabeis o caminho. Filipe então diz, epa, não, peraí, eu não conheço o caminho. Jesus diz, Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala para você também que Ele é o caminho para você voltar a Deus, voltar a ter comunhão com o Senhor. Deus, Ele coloca de maneira clara na Bíblia coisas que nós podemos conhecer, mas eu não estou querendo gastar tempo para ler Bíblia, eu prefiro chegar aqui no dia de domingo, enquanto o povo louva ali, eu leio algum pedacinho de Bíblia por aqui, para poder me alimentar e voltar à semana. Ou escuto aquilo que é lido, eu li dois versículos hoje, o que é que isso dá para alimentar alguém? Como conhecer o caminho? Filipe perguntou. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu gostaria de citar uma passagem bíblica que está lá no livro de Êxodo, no capítulo, se eu não me engano, 13. Capítulo 13, lá para o versículo de 13. No capítulo todo fala sobre a saída do povo de Israel. Vocês todos conhecem essa história, né? Vieram as pragas e chegou finalmente o dia em que Deus iria arrancar todo mundo de lá. Agora vamos entrar aqui na situação de duas famílias. Uma família começa a conversar dentro de casa. Chega o rapaz e diz, mãe, pai, os vizinhos aí, os judeus, estão dizendo que o Deus deles mandou que se matasse um cordeiro e que esse cordeiro deveria ser comido assado durante toda a noite e que no outro dia não podia sobrar absolutamente nada. O sangue que foi tirado deve ser colocado lá no umbral, porque quando o anjo passar meia-noite, vai passar por cima dessa casa e não vai matar o primogênito, porque Deus havia determinado que na casa que não tivesse a marca do sangue, o primogênito deveria morrer, como no Egito morreria todos os primogênitos dos seres humanos e dos animais. Estou angustiado. O que será que vai acontecer? Nós temos o cordeiro. Nós matamos o cordeiro. Nós vamos comer o cordeiro. Nós vamos passar o sangue lá na porta. Mas eu não tenho certeza que isso vai funcionar. Só depois da meia-noite é que nós vamos saber o resultado. Chega lá na porta. Os judeus que haviam ouvido e resolveram atender, creram na palavra, mataram o cordeiro, estavam de sandálias, vestidos com cajado na mão, esperando o momento da libertação. Passaram. passaram o sangue lá na porta. E lá dentro comentaram: louvado seja o Senhor, que providenciou o meio para que você, meu filho, não viesse a ser morto. Eu louvo a Deus, querido, porque nós temos a palavra do Senhor para nos apegar, para confiar. Sabemos que quando passar o anjo, você vai estar intacto, nós vamos estar comendo. E vamos só esperar o momento para que a gente parte em retirada e vá embora daqui, porque estaremos livres. A que isso pode se comparar? Pode se comparar às pessoas que estão na igreja, leem Bíblia, oram, mas que não se apropriam do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, nem tampouco tomam posse da palavra, e vivem numa incerteza cruel. Se você morrer hoje, para onde você vai? Eu não sei, Deus é quem sabe. Enquanto que na outra casa diz: eu creio que o sangue do Cordeiro vertido por mim tem poder para pagar o meu pecado. E eu sei que morrendo hoje, confiado na graça de Jesus, eu vou morar eternamente com o Senhor. Dá para você entender o que é crer no Senhor e não crer? Isso é tomar conhecimento da palavra. Isso é tomar posse da palavra. Mas para você encontrar o caminho da salvação, você vai lá para Gênesis. Eu citei Gênesis 14, mas aqui Gênesis 13. Eu quero voltar para Gênesis 13. E quero também compartilhar com você a conversa de dois homens. Um religioso, que era responsável pelo sacrifício, sacerdote. E chega de repente lá junto dele um homem com um jumentinho amarrado e vem arrastando o jumentinho e diz: seu sacerdote, eu sei o que a lei diz. A lei diz em Êxodo capítulo 13 de que todo animal, todo jumento, que é um animal impuro para o judeu, todo jumento que não for resgatado com um cordeiro deve ser quebrado o pescoço e deve ser morto. Mas eu queria, eu sei o que está dizendo na Bíblia, mas eu queria que o Senhor estudasse uma possibilidade de me isentar. Tenha misericórdia, eu sou pobre, eu necessito tanto desse jumentinho. O sacerdote olha para ele e diz: ainda bem que você falou que você conhece a lei. O que Deus requer é muito bom isso. Só que eu não tenho jeitinho. A palavra de Deus diz que tem que ser sacrificado. Onde é que está a ovelha? Onde é que está o cordeiro para morrer no lugar do jumento? Ele diz: eu não tenho, eu sou pobre. De repente alguém escuta aquela discussão daquele homem com o sacerdote e diz: eu tenho a solução. Lá em casa tem um cordeiro perfeito, cordeiro de um ano, até os meus filhos gostam dele, ficam brincando com ele. Olha, é um animalzinho que praticamente faz parte da nossa família. Mas eu vou fazer o seguinte: já que você precisa do seu jumento, eu vou dar o meu cordeiro no seu lugar. Eu vou lá buscar, aguenta a mão aí que eu já volto e vou lá buscar o cordeiro. E traz o cordeiro e entrega o cordeiro para ser morto no lugar do jumento. Isso é apenas uma ideia pálida daquilo que Deus fez por mim, que fez por você. Quando João Batista olha para Jesus e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está apontando para aquele que era perfeito, porque mesmo que eu morresse naquela cruz, não adiantaria nada por conta das minhas imperfeições. Mas há alguém que garante a salvação para mim, e esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, que morreu no nosso lugar. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado. Por quê? Salário do pecado é a morte, mas o outro lado da moeda diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus. Esse é o caminho apresentado por Deus para que todo homem seja salvo. Aquele oficial da Etiópia que saía de Jerusalém, que tinha ido adorar, mesmo sem entender muitas coisas, ele tinha ido adorar, diz a palavra de Deus, e que está a caminho agora lá no deserto. O Espírito move Filipe para ir, e ele lá vai acompanhando a carruagem. E escuta, quando o oficial começa a ler Isaías, diz que Jesus, ele foi como cordeiro, não abriu a boca, e ele começa então a ler aquilo ali. O Filipe olha para ele e diz: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como é que eu posso entender se ninguém me explica? E a Bíblia diz que a partir dali começou Filipe a explicar a respeito do sacrifício de Jesus, e ele entendeu, e ele diz: o que é necessário para que eu possa me batizar? Ele disse: você crê de todo o coração? Ele disse: creio. E imediatamente desceram, foram às águas, e ali ele foi batizado. E diz a palavra de Deus que ele foi embora, entendeu, aceitou, se submeteu. Mas você tem subido domingos a domingos, você tem subido à casa de Deus, mas você tem entendido a palavra de Deus, a palavra de Deus tem sido explicada, mas você não se submete à palavra de Deus. Olha, aquele homem chega e diz: olha, eu sei, eu entendo a palavra, mas faço uma exceção. Com Deus não tem acordo, não tem arrumado. É salvo ou não salvo, é céu ou inferno, não existe lugar intermediário. Dá para você entender isso? É perdão de pecados ou perdido? Irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus, ele veio para dar conhecimento da salvação ao seu povo. Lucas 1:77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Os pecados cometidos antes de encontrar Jesus foram todos perdoados e jogados no profundo do abismo. E Deus disse que jamais se lembra deles. E os pecados que eu cometo no dia a dia, o que é que faço? Que tenho que trabalhar? Salmo 4 diz: consulta no coração o seu, consulta no travesseiro o seu coração, ou seja, antes de dormir, consulta no coração o seu coração no travesseiro, e sossegue. Jesus pagou o preço do seu pecado. Lembre-se de uma coisa: o sangue aspergido garantia que o anjo passaria e não entraria. Mas somente o sangue não resolve, porque fica a incerteza, a insegurança. É como chega o pai e diz para minha filha, diz para a filha, eu li também essa história recentemente, de um açougueiro que matava ovelhas. Chegou para a filha que estava lá no balcão, falou: eu comprei 10 ovelhas hoje. Chega depois o fiscal, que é para registrar, e diz: quantas ovelhas comprou o seu pai? Eu prefiro não falar, para não mentir. Eu prefiro não dizer. Espere que ele chegue. O pai falou que tinha comprado 10. A filha, na hora de falar, diz que não podia ter certeza que eram 10. Ou não podia falar em números. É exatamente isso que está acontecendo com algumas pessoas. O Senhor Jesus diz: quem crê será salvo. Todo que crê será salvo. Mas você prefere não arriscar, prefere não ser orgulhoso, prefere não ser pedante. Você é humilde demais. E você não tem certeza de salvação. É a mesma situação daquele jovem que chegava e falava: depois da meia-noite é que eu vou saber se eu vou morrer ou se eu não morro. Ele está com o sangue na porta, o cordeiro está lá para ser comido, mas ele não tem certeza de que não vai morrer naquela noite. Em compensação, na outra casa, o comentário é: glória a Deus, porque ele providenciou o meio para que eu não viesse a morrer. Existe muita gente na igreja desse jeito, irmãos. Alguns que não têm certeza de salvação, que vivem angustiados com medo da morte, apenas servindo a Deus por temor. E outros que se apropriaram da graça de Cristo e que vivem uma vida para glorificar o nome de Deus. Lembre-se, salvação não se perde. Se você é salvo, você é salvo. Quando Davi, ele está ali no Salmo 51, dizendo: Senhor, depois de haver pecado, Davi era um homem também, cheio de falhas. Depois de haver pecado, ele faz aquela oração no Salmo 51, e ele diz: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Será que você prestou atenção no que eu falei? Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Mas ele tinha pecado, tinha adulterado, tinha assassinado. E agora ele diz: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Por que que ele não diz: Senhor, devolve-me a salvação? Ele diz, devolve-me a alegria da salvação. Você é salvo? Você tem certeza de salvação? Se você não tem, hoje à noite é a oportunidade que você tem para pedir ao Espírito Santo de Deus que entre na sua vida e que coloque essa certeza que só Ele pode fazer. E Ele faz muito bem, e Ele sabe como faz. Amém? A nossa confiança no Senhor garante que nós somos salvos. Terceiro lugar, e para concluir, a palavra de Deus diz que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém venha a se gloriar. O gozo da salvação, quando ele diz: devolve-me a alegria da salvação, é porque nós podemos, na nossa caminhada cristã, entristecer o espírito, não guardar o estado de pureza, de santidade, quebrar a comunhão com o Senhor a um preço alto. Terrível. Como quebra, como a gente sofre, como a gente padece, como é entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele habita dentro de você, ele habita dentro do crente. No momento que nós quebramos essa comunhão, nós entristecemos o Espírito. Mas Ele está aqui nesta noite, dizendo que não desistiu de mim, não desistiu de você. Você pode hoje à noite, pecado que você tiver cometido, pouco importa o que seja, você pode hoje à noite dizer: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque, da mesma forma que os hebreus conheceram o caminho da salvação, nós hoje temos a oportunidade de conhecer, porque Jesus revela. Do mesmo jeito que nós temos conhecimento da salvação, o povo também teve. Porque Jesus veio para dar conhecimento da salvação ao seu povo. Mas o gosto da salvação precisa ser devolvido para algumas pessoas aqui. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mas 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E sempre que nós estamos em comunhão com Ele, nós podemos sentir a companhia dEle. Nós podemos sentir a presença dEle dentro de nós, que praticamente nos faz saltitar de alegria. Uma coisa que não tem como explicar. Não dá para fazer você sentir esse gosto. A obra de Cristo em mim e você me faz ficar de pé. O me afastar de Cristo me faz cair. Mas Ele pode restaurar. Agora, a obra de Cristo em nós, ou fica de pé, ou cai. Se há arrependimento, pouco importa o que você fez, o Senhor perdoa. Agora, o comportamento do crente vai levá-lo ao gozo, ou vai levá-lo à tristeza? Quando Davi pecou, ele disse: Senhor, devolva a alegria de salvação, porque eu já não aguento mais. E eu vou concluir dizendo que é bom observar que a certeza da salvação depende da obra que Cristo fez. O que foi que Ele fez? Morreu por você. Segundo lugar, que a certeza depende da palavra. Eu queria usar, talvez Atos 9:31, deixa eu ver se está aqui fácil. Atos 9:31 está. Lá falando da igreja cristã, diz o seguinte, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. A igreja se edificava, em primeiro lugar. Em segundo lugar, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivia no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que diz a palavra de Deus. Sabe, o gozo depende de como nós andamos com Deus. Como filho, o meu parentesco jamais acaba. O meu irmão é meu irmão, ele estava perdido, foi achado, mas ele continuou sendo meu irmão. A nossa comunhão estava quebrada, separada, sem saber dele, ele sem saber de mim, durante 37 anos, mas nós nos reencontramos e continuamos irmão. Podemos nos afastar de Deus, mas nós continuamos filhos. E Ele continua tendo paciência comigo, com você. Será que você está tendo consciência disso? Da paciência, da elasticidade, do amor dEle. De como Ele está tendo compaixão de você, não fulminar você, não desistir de você, querendo sempre lhe dar uma oportunidade para que você possa se levantar. A palavra de Deus diz em Salmos que Ele é quem levanta o caído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e Ele está aqui para levantar. Ele quer devolver a alegria da salvação a você, mas você precisa, como Davi, orar e pedir. E crer que Ele é poderoso para fazer isso. Porque a comunhão depende do meu comportamento. Lembre-se que sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Em primeiro lugar, eu tenho que aceitar a obra de Cristo na minha vida. Em segundo lugar, eu tenho que viver a obra de Cristo na minha vida. Mas eu também tenho que passar a obra de Cristo para outros. Eu quero encerrar pedindo a vocês que baixem a cabeça. E que pensem comigo. Entre comigo naquela casa onde aquela família está insegura, apavorada. Apesar de ter cumprido os rituais, de ter matado o cordeiro, ter assado a carne, ter passado o sangue, mas a insegurança está lá dentro do lar. Só depois da meia-noite é que eles poderiam saber o que é que ia acontecer com o primogênito. Imagine o desespero, a angústia de não saber o que é que poderia acontecer depois da meia-noite. Apesar de terem observado o ritual, eles não creram na palavra. No entanto, na casa vizinha, estava ali uma família que tinha obedecido ao ritual, mas que principalmente creram na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como nós lemos em Pedro, fala que toda a humanidade é como um relvo. A relva murcha, perde o seu vigor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Jesus diz: quem crê em mim será salvo. Você crê em Jesus? Você tem paz? Você está participando do sacrifício do Cordeiro, está tomando posse das promessas desse sacrifício, ou você está em dúvida? Se você está em dúvida, se você não tem certeza de salvação, você precisa nessa noite entender a palavra, aceitar a palavra e passar a confiar. Enquanto a igreja está cabeça baixa e com os olhos fechados, eu quero perguntar a você que subiu à casa do Senhor sem certeza de salvação e que quer ter essa certeza, quer se apropriar do sacrifício do Cordeiro, mas também quer tomar posse da palavra de Deus. Faça um sinal com as suas mãos para que a gente possa orar por você. Amém. Amém. Amém. Glória a Deus. Três pessoas levantaram as mãos. Quatro pessoas. A igreja continua orando. Lembre-se que essa palavra não é para quem não crê em Jesus. Não é para aquele que não está se achegando a Deus, porque todos que subiram aqui, porque afinal de contas querem alguma coisa com Deus, espiritualmente querem alguma coisa. Lembre-se que uma casa havia morto o cordeiro, mas não tinha tomado posse da palavra, por isso veio a angústia. São os crentes, as pessoas que estão obedecendo o ritual, mas não tomam posse ainda da palavra de Deus. E algumas pessoas levantaram as suas mãos nesta noite, dizendo que querem tomar posse da promessa de Deus, de que quem crê é salvo. Eu não vou, hoje à noite, chamar ninguém aqui à frente, mas peço à igreja para se colocar de pé, ainda com os olhos fechados, e aqueles que levantaram as mãos, permaneçam com as suas mãos levantadas. Se alguém ainda quiser tomar posse do sacrifício do Cordeiro e aceitar a palavra do Senhor, também levante a sua mão, porque agora eu vou orar por vocês. Senhor Deus, levantamos agora as nossas mãos, Senhor, para aclamar a tua misericórdia, bondade. Ó Deus, vê as mãos que estão levantadas, Senhor, como aquele rapaz, aquela família, que apesar de observar os rituais, de matar o cordeiro, de passar o sangue no umbral da porta, mas lá dentro da casa ainda existia aquela angústia e incerteza, que se o anjo do Senhor passasse, não sabia, só depois da meia-noite é que iria passar. São pessoas, Senhor, que estão esperando, estão vivendo, estão fazendo, Senhor, os rituais, mas na realidade, Senhor, a certeza de salvação ainda não tomou posse do coração. Deus, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja fazendo uma obra nesta noite. E se alguém, Senhor, que está fora da comunhão, que quebrou a intimidade com o Senhor, ó Deus, que tem andado entristecido e entristeceu o Espírito Santo, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja aspergindo do sangue do Cordeiro sobre estas vidas, trazendo de volta a comunhão com o Senhor. E nós quebramos toda a acusação de Satanás, pois o Senhor nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Ó Senhor, o Senhor nos perdoa, mas nós não tomamos posse do perdão. Mas nesta noite, em nome de Jesus, que seja uma noite de renovação de votos, de castidade, de santidade, para a glória do teu nome. Que haja um renovo nesta noite deste lugar, para a glória do teu nome. E que em nome de Jesus, Senhor, a paz que dá aquele que tem certeza da salvação, que possa entrar, Senhor, em cada coração nesta noite. E que em nome de Cristo Jesus, Senhor, o Senhor esteja fazendo uma obra que só o Senhor pode fazer, para a glória do teu nome. Amém. Agora a igreja, já que está de pé, todo mundo já abriu os olhos. Pode ter alguém que nunca tenha aceitado Jesus, não pode? E já pensou, se eu vou embora e não faço esse apelo? Não é ruim? Então, como eu não quero ser falho, eu ainda quero dar oportunidade para, se alguém nunca declarou diante da igreja do Senhor que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador e quer fazer nessa noite, levante a sua mão, porque eu quero conhecer você e quero orar por você. A palavra de Deus diz que aquele que confessa diante dos homens, ele o confessará diante dos anjos. Que é necessário, com o coração a gente crer, mas com a boca a gente confessa a respeito da salvação. Se não tem, glória a Deus. Tem você? Glória a Deus, tem um jovem. Não é bom? Glória a Deus. Você quer vir aqui à frente? Eu não quero envergonhar você, mas se você quiser vir aqui à frente para a gente orar por você, nós vamos fazer. Não é fácil, né? Sair daquele lugar, tem bastante gente aqui, né? Não é fácil. Mas Jesus fez mais por você. Ele atravessou toda Jerusalém por você, carregando uma cruz, sendo chicoteado, cuspido, esbofeteado, porque Ele ama você, porque Ele lhe ama. Não vale a pena? E hoje você corajosamente se sai do seu lugar dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Glória a Deus. Eu vou vir para cá para poder orar por você. Pode ter mais alguém. Eu sei que tem mais alguém. Mas você pode não querer vir. Eu não vou atrás de você. O Espírito Santo está fazendo o que diz lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Glória a Deus, está vindo mais uma vida. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Então Jesus bateu a porta e você aceitou. Você também, menino? Também quer Jesus na sua vida? Amém. Então três pessoas. Não estava certo sair sem dessa oportunidade, não é verdade? Agora vocês podem repetir comigo uma oração? Vem aqui mais pertinho. Repita uma oração comigo. A igreja intercede por essas três pessoas. Senhor Jesus, eu quero tomar posse do sacrifício que o Senhor fez por mim. Quero que a paz, que excede todo entendimento, entre agora no meu coração. Que o Senhor apague os meus pecados, que escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a caminhar para te servir. Cobre-me, Senhor, com a tua proteção e sustenta as nossas mãos para que possamos caminhar para te servir. Em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém. Senhor, levanta agora as minhas mãos sobre essas três vidas. Senhor, levanta as minhas mãos, mas elas não são suficientes. Necessário que o Senhor esteja com as próprias mãos estendidas sobre essas pessoas. Que nesta noite, Senhor, declaram diante da igreja que querem o Senhor em suas vidas. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ó Senhor, escreve realmente o nome desses teus filhos. E no dia da chamada final, que eles possam, em nome de Jesus, entrar para a ceia e participar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos providenciar três bíblias. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos providenciar três bíblias para vocês. Então a Vânia vai anotar aí e vai botar o nome de vocês e vai providenciar três bíblias, tá bom? Vânia, você fica com eles. Irmãos, se assente, por favor, só um minutinho. Pastor Diógenes está na Flórida. Eles estão com saudade de vocês, mas é necessário também ter um tempinho de descanso, não é? Dentro de duas semanas eles estarão aqui. Eu estarei aqui até terça-feira, meio-dia, de tarde até eu acho que 2 horas. E depois eu estou indo para a Flórida e volto quinta-feira. Eu tinha programado desse jeito a semana próxima, não tinha programado essa. Só depois foi que o pastor resolveu sair de férias. Aí por isso eu tive que dar esse jeito. Estou à disposição dos irmãos. Se alguém está precisando de uma visita ou quer vir aqui conversar, eu estou às ordens. Amém? Que Deus abençoe vocês e conceda uma semana cheia da bênção e da graça do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Queremos pedir que em nome de Cristo Jesus o Senhor possa nos levar um resto de semana de vitória. Ó Deus, e aqueles irmãos que apesar, Senhor, de estarem participando, estavam inseguros, sem a certeza, não tomaram posse até hoje do poder da Tua Palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, a partir de hoje passem a caminhar de maneira confiante daquilo que o Senhor promete. Toma o nosso irmão Cicinato em Tuas mãos. Meu Deus, concede vitória ao Teu filho. Muito obrigado, Pai, pela vitória dele ter saído do coma, dele estar bem. Ó Deus, agora providencie um transplante para ele, Senhor. Também eu te peço pela Maria Eduarda ali na Flórida. Tira aquela criança, Senhor, daquele sofrimento. Levanta aquela menina para a glória do teu nome. Seja com cada um dos irmãos, cada família aqui representada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. I just love to encourage myself. Sometimes I just look in the mirror and say, I'm strong, I'm wise, I am better, so much better. When I look back over what he brought me through, I realize I made it because I had you to hold on to. But I never would have made it. I never could have made it without you. Yeah, yeah, yeah. Oh, good God Almighty. Never would have made it. Never would have made it. Never could have made it. Singing one more time. All I need is just one more time. Everybody say with me. Never.